começa agora o episódio 5 da terceira temporada de Agrético, um ouriço do mar no deserto. Oh! Agrético grava... Fiquem com essa imagem, crianças. É, fiquem com essa imagem, então, vamos lá. Arético grava o segundo vídeo do canal dela, da Voz do Death, né? Ela vê o Ryodo na porta e toma um susto, que ela tá vendo a cara de bunda que o Ryodo tá fazendo do outro lado da porta, né? O Ryodo volta para a sala onde estava a Manaka e vê ela procurando músicas da OTM Girls no karaokê. Óbvio que não tem, né? Ele diz que se tivesse seria só mais um grão de areia no deserto. Ele cancela a gravação da música para espanto da Manaka e sai com a Manaka porta fora do karaokê, né? E a Aretsuko ficou vendo aquilo e não entendeu porra nenhuma também. Fazer o quê, né? Aí a Aretsuko tá tentando pagar uma parte do empréstimo que a Washimi fez para ela, mas ela tem medo de a Gori descobrir. Eu não sei por que essa frescura, né? Mas vai fazer o quê, né? Aquela coisa, intimidade é uma merda, não, né, dona? Eu fico com aquela sensação assim do tipo, ah, se a Gori sabe, souber que eu pedi dinheiro pra Washimi, ela vai ficar muito chateada porque eu não pedi ajuda pra ela. Ela vai dizer, por que você não me contou dos seus problemas? Eu não sou sua amiga? Ou... Olha o momento maravilhoso da Washimi imitando a Gori, né? Fazendo os trejeitos dela, assim, sim, tudo direitinho, sim, perfeitinha. Depois tem um outro momento, assim, tem um outro momento reverso, que é a Gori imitando a Washimi também igualzinha, só que pro Raida. As duas se conhecem, cara, as duas se conhecem muito bem, cara. Essas duas se conhecem igual um em carne, meu Deus do céu. Vai, vambora. Aí, beleza, a Gori aparece no meio dessa conversa e elas, óbvio, que desconversam. Não, a gente tá aqui caçando marido, né? A gente tá aqui caçando lugar para as férias. Oh, legal, já descobriu qual é? Não, ainda não. A gente tá esperando você pra gente escolher. Porra. Deram uma enrolada ali violenta. Né? Mais um show das OTM Girls acontece, é mais um sucesso. Mais uma vez por causa da Aretsuko, lógico. E aí o Ryodo chega pras meninas e mostra a nova música. Só que agora ela está diferente. Por quê, dona Ana? Arranjo, que até então estava assim num J-pop, sim, né? Uma música mais balançadinha, dançadinha, agora tá num balanço de death metal. Aliás, gente, eu vou até falar o seguinte, eu não sei se vocês conhecem uma banda japonesa chamada Baby Metal, e a partir de agora, o perfil dessas meninas OTM Girls é de Baby Metal. Tá? É aquele visual das meninas fofinhas. Eu acho que eu já vi. O Baby Metal começa como um trio, agora tá como um duo. E as meninas são fofíssimas. Então, não. Lindíssimas. Não. E elas não fazem voz de death metal, mas as... Peraí, dona Ana. Os músicos são pauleiros. Dona Ana, peraí. Não. Elas não são fofíssimas, não. Elas são kawaii! Aí eu vou ter que falar também, elas são mesmo muito kawaii. Elas são lindinhas demais. Vamos usar a exclamação correta, né? Afinal de contas, né? Então, a partir de agora, as OTM Girls começam a virar baby metal, né? Aí o Ryodo fala que isso é uma tática, que é igual você jogar um ouriço do mar no deserto, que é uma coisa completamente inusitada. Você nunca vai esperar encontrar um ouriço do mar no deserto, né? Ah, e a música vai ser cantada por quem, dona Ana? Pela nova membro da banda. Aquela que não sabe que é a nova membro da banda. A Aretsuko! É mais do que nova membro. Ela é a nova vocal líder da banda. Ela pirou na batatinha, né? Né? Imagina. Imagina. Depois ela começa a contar pra Washimi. Falou assim, ele me botou nessa sinuca de bico. Mas eu não vou... Não posso aceitar, porque eu não quero, eu não posso, de jeito nenhum, pelo amor de Deus, socorro, alguém me tira daqui. Ela tá desesperada com a ideia de subir num palco e ter que começar a cantar. Uhum. Ainda me vem com esse papo de que, ah, eu estou velha demais pra ser uma idol, porque eu tenho Imagina isso, olha como eu sou uma velha coroca, eu tenho 25 anos. Não, a Arezzo tem 25, mas calma que essa história do 25 ainda vai dar bafafá. Que a Arezzo tá contando essa história pra Washimi, né? E esse papo dos 25 anos que ela se acha muito velha pra ser idol aos 25 anos. E aí, de novo, chega a Gori e elas desconversam, de novo. E com a mesma desconversa. Ah, a gente tá escolhendo o lugar pras férias. De novo? É, de novo. Vamos sair de férias de novo. Por quê? Qual o problema? A gente conversa de novo. Para bolas. A Gori, às vezes, tem uma carinha, assim, meio mais desligada, né? Menos sagaz. Ela não é burrinha, não. Né? Ela já começou a se dar conta que tá rolando alguma coisa. Aí, beleza, papo vai, papo vem. Na saída da lanchonete, a Retsuko vê o Raida com a Inui. E o Raida, obviamente, fica sem jeito. Essa é uma frase que, inclusive, vai ser muito repetida nesta temporada. O Raida fica sem jeito. Na verdade, não é que o Raida fica sem jeito. Ele não tem jeito. É por aí. Aí ele tenta explicar a Inui pra Retsuko, que não entende por quê. Pra que você tá me explicando a Inui? Você quer sair com a Inui? Sai, ó. Foda-se, eu não tenho nada contigo, porra. Eu, hein? Gente, é bem sério isso. Quando a Retsuko passou pelos dois, ela cumprimentou o Raida. Eu acho que ela não cumprimentou a Inui, porque elas não tinham sido formalmente apresentadas, que tem aquelas coisas assim mais, né, de formalidade. Ela passou com oi, oi, tchau, tô indo pro meu canto. E o único que ficou embasbacado foi o Raida. Aí a Retsuko na Copa conversa com o Raida pra perguntar se vale a pena eu transformar meu hobby em uma coisa pra ganhar dinheiro. O Raida acha que depende do caso, e realmente depende do caso. Aí depois o Raida devolve com uma outra pergunta pra Retsuko: um amigo tá em dúvida se ele sai com a garota A ou com a garota B, sendo que a garota A ele descreve a Retsuko e a garota B ele descreve a Inui igualzinho, tá? Aí a Arezzo, também depende de cada caso, né? Você me respondeu assim, eu respondo assim pra você também, sua besta. Não, se bem que ela falou assim, eu daria, eu sairia com a garota B, que parece que pelo menos ela gosta, né? Do seu amigo, né? Todo mundo vai falar isso pra ele. Mas aí o Raida e a Gori se encontram no elevador, e eles perguntam ao mesmo tempo se a Arezzo tá com problemas. Oh, e eles não sabem, Eles saem pra beber e enchem a cara, e aí tem a imitação reversa, né? Que agora é a Gori imitando a Washimi, né? E o Raida fala que ela imita perfeito. Claro, uma sabe os trejeitos da outra igual, porra. Né? Não é nada disso, nada demais isso, né? Aí a Retsuko pede desculpas por recusar a proposta do Ryodo, e a Manaka descobre os vídeos de death metal da Retsuko. A Retsuko diz que tá fazendo isso só pelo dinheiro dos anúncios. E a Manaka diz que é mentira, porque a Retsuko quer se exibir, mas ela se finge de certinha. Aí agora é que entra aquela história. Ah, mas é que eu sou muito velha pra ser idol com 25 anos. O que, que a Manaka acha disso, Donana? Ela falou assim, bobagem. Não vem falar dessas lorotas pra cima de mim, não. Porque eu tenho 26 anos. E não anos, sou tá nenhuma bom? Velha coroca. Detalhe, que as meninas da banda que estavam ouvindo essa discussão toda, o queixinho delas cai no chão e elas ficam, como assim você tem 26 anos? Porque a Manaka é tão, tão fofa, tão, tão kawaii. Você não consegue imaginar que ela seja mais velha que as outras meninas da banda. Igual a Retsuko. Sim, a Retsuko também. Eu poderia dizer perfeitamente que ela tem... Qual é a idade que ela tem de idade de panda? Acho que teria uns, sei lá, 18, 17. Desenho é difícil a gente estipular ideia, né? Mas aí acontece o novo show das OTM Girls. E eles vão cantar a nova música. E o Ryodo consegue botar a Retsuko no palco pra cantar a nova música. Ela canta, ela detona, ela manda todo mundo pra puta que pariu, ou seja, nasce Aggressive Retsuko! Yeah! E é assim que termina o episódio 5. Cara, eu nunca gritei tanto no final de episódio quanto o do episódio 5 da Aggressive, terceira temporada, porque nos três temporadas que eu tô assistindo, eu falo, um dia essa filha da puta vai parar num palco e vai cantar, e vai ser lindo, e vai ser, e foi. Tá? Foi.